Liberdade no deserto, em meio à opressão, clamo a ti, Senhor, o povo em sofrimento, perdido em dor. Faraó não conhece, não ouve a sua voz, mas tu és o Deus que nos traz a paz. Porque, Senhor, o fardo é tão pesado, o nosso coração está angustiado, mas sabemos que em ti há libertação, e neste deserto encontramos direção. Deixa ir o meu povo para me adorar. No deserto, Senhor, vamos te buscar. Ao som da libertação, louvaremos teus sacrifícios em amor. Clama, a dor não se esconde. Os tijolos pesam e a esperança responde. Mas mesmo no lamento, em ti vamos crer, pois o Deus dos hebreus está a nos mover. Faraó se levanta, mas não tem poder. Teus planos são maiores, iremos vencer. Na escuridão a luz vai brilhar, em meio às lutas vamos te adorar. Deixa ir o meu povo para me adorar. No deserto, Senhor, vamos te buscar. Ao som da sacrifícios em amor ofereceremos. Senhor, ouvimos o teu chamado, em cada lágrima um pacto renovado. Teu povo em unidade, um só coração. Na tua promessa encontramos salvação. Deixa ir o meu povo para me adorar. No deserto, Senhor, vamos te buscar. Ao som da libertação, louvaremos teus sacrifícios em amor. Te render.